Madragoas da Amália, com António Vieira. Virgílio, em primeiro lugar, queria que me apresentasses esta tua personagem. Esta minha personagem é um Steve, é o nome dele, e é um editor de fotografia numa grande revista da moda de Nova Iorque. É um intelectual de esquerda, digamos assim, um homem com uma vida muito cosmopolita, sempre nos círculos mais bem pensantes da intelectualidade nova-iorquina, e que conhece uma mulher 30 anos mais nova, por quem se apaixona, e até aí isso não tem nada de extraordinário, porque passamos a vida a falar de homens com algum poder que se apaixonam por mulheres com metade da idade deles, que acontece bastante. O que acontece menos é elas apaixonarem-se por eles também, não é? Sabemos de 500 histórias ou milhares de histórias é que isso não acontece. Aqui acontece, de facto, que ela o ama também, e isso traz toda uma carga diferente à história. E a personagem da Sara Matos, portanto, faz com que a minha personagem e a da Sandra e do João Reis, que são três intelectuais ligados às revistas, aos jornais, à cobertura das guerras e não sei o quê, fiquem todos eles um pouco postos em questão com a entrada desta miúda, digamos, na vida deles, porque ela no fundo representa aquilo que é a voz das pessoas que não estão habituadas ao cinismo da grande intelectualidade, não é? Portanto, e ela, com a sua frescura, com a sua pureza, com a sua maneira, com a sua sinceridade radical, vem colocá-los a todos em questão, e acho que no fim eles acabam todos por se tornar melhores pessoas por terem contactado com ela. Essa é uma expressão interessante, essa questão de colocar em questão as coisas, e a peça acaba por falar sobre muitos assuntos éticos, filosóficos, digamos assim. Também tu colocaste em questão algumas das tuas crenças e algumas das tuas opiniões na preparação para este espetáculo? Pensaste pelo menos sobre isso? Não, eu pensei sobre isso, mas não me coloquei nenhuma questão, porque eu já estava, digamos, de acordo com aquilo que me parece que esta peça aborda de maneira muito inteligente, que é, eu acho que há, no mundo atual, há uma discrepância enorme entre as elites e o povo, em todos os países, não é? E depois há países onde, apesar de tudo, as elites ainda são relativamente interessantes, e há países onde as elites são umas elites de muito pouco interessantes, que são só elites financeiras, não são sequer elites de pensamento ou elites de outro tipo. Portanto, eu sinto que há um gap, há um fosso entre aquilo que o povo pensa e aquilo que as elites têm vindo a fazer. E é isso que dá asa aos nacionalismos, aos populismos e tudo o que está a ver pelo mundo fora. E nesse sentido, ter uma peça em que é possível fazer com que o público reflita sobre a condição que a média, que é a personagem da Sara Matos, coloca, que é de dizer a esta gente toda, tudo o que vocês pensam são pensamentos de pacotilha, porque não têm a ver com a essência das coisas, eu acho que é muito interessante. E portanto, a mim, mais do que refletir sobre isso, foi uma alegria para mim ver alguém que escreve um texto onde estão postas coisas que eu já tinha pensado, de alguma maneira, não de uma maneira tão estruturada, obviamente. E nesta cena que vimos aqui, um dos assuntos é precisamente uma peça de teatro, o que não deixa de ser interessante, que uma das personagens foi ver, se bem me apercebi. Exatamente. E isso também é uma maneira que o autor tem de criticar uma questão que é, mais uma vez, é a atitude de algumas elites, que é, no fundo, é uma peça sobre os mujahidins e os talibãs e aquela gente toda, e o que irrita a personagem com a razão é que essas pessoas são mostradas nessa peça de teatro de um ponto de vista crítico das elites. Portanto, o que é, quer dizer, não só, é como se fosse, como se não só as elites não os compreendessem, como ainda por cima gozassem com eles, não é? Que é triste. Virgílio, uma última pergunta, estamos na Rádio Amália. Qual é que era um fado que escolherias agora para ouvir, se quisesses? Qual é que te apetece assim? Eu sou fã deste... Tua vontade vai ser feita, é só isso que eu posso assegurar. Eu sou fã desde sempre da Amália, né? E há um fado que eu só descobri muito tarde. Eu descobri os fados da Amália com 20 anos, e há um que só descobri aos 40 e tal, quase 50, que é um fado lindíssimo que se chama Confesso. Sara, em primeiro lugar, queria que me apresentasses a tua personagem. Então, a minha personagem é a Mandy. Acho que é um elemento muito forte para esta peça, porque vem ensinar muita coisa às restantes personagens. É uma rapariga que dá uma prioridade à vida pessoal muito grande em relação à vida profissional. E hoje em dia é uma coisa que já não se vê muito, não é? As mulheres cada vez trabalham mais, estão cada vez mais workaholics. E a Mandy realmente dá uma importância à vida pessoal muito maior do que a vida profissional. E nós conseguimos ver, desde o início até ao final da peça, como é que o comportamento das outras personagens, eles ficam todos muito mais parecidos com a Mandy do que a Mandy com eles. É completamente autêntica, não tem preconceitos, e não tem preconceitos com ela própria. sequer, ou seja, diz tudo sem filtros, é completamente genuína, transparente. E há bocadinho estava a falar com o Virgílio Castelo, ele estava-me a explicar um bocadinho aqui também a ideia da peça. A tua personagem acaba por ser um contraponto em relação a um certo cinismo de uma classe intelectual, não é? Isso agrada-te na personagem? Eu acho que é isso que eu estava a falar em relação aos preconceitos, não é? Ela não tem qualquer preconceito em relação a nada. Podemos também falar de diferença de idades deles. Eu acho que um homem mais velho realmente apaixonou-se por uma rapariga, não é só por ela ser mais nova ou ser mais bonita ou etc, é porque ela realmente tem uma alegria, tem uma frescura, como têm as crianças, por exemplo, com as crianças quando são mesmo pequeninas e são sempre verdadeiras e dizem sempre aquilo que sentem. E eu acho que nós todos estamos sempre à procura da verdade, e a Mandy é isso, é verdade. De que maneira que esta peça tem sido um desafio para ti? De todas as maneiras e mais algumas. Essencialmente pela parte técnica. Para mim é uma estreia no Teatro da Trindade, é uma estreia trabalhar com o Diogo Infante e com estes atores. Não em televisão, porque já tinha trabalhado com a Sandra e com o João Reis. Em televisão, mas em teatro. Não, com o teatro já tinha feito uma peça com o João Reis, mas já não fazia há imenso tempo e tecnicamente... E a sensibilidade de cada um é gigante. E foi sempre um desafio desde o primeiro dia até agora. Uma dúvida que eu tenho é que nós estamos habituados a ver a tua cara na televisão e és um dos rostos mais célebres e também mais familiares para nós hoje em dia na televisão portuguesa. É difícil passar de uma coisa para a outra? Tem-se de mudar o chip? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar, sim, de sermos nós próprios, não é? Sou eu, Zé Sara, mas não é difícil. Eu estou a fazer uma personagem, estou a representar tal como represento. Mas a técnica televisiva é diferente da técnica do teatro. Eu comecei por dizer, tem sido um desafio tecnicamente. A questão da projeção de voz, a questão de mantermos sempre a personagem independentemente de um riso ou de uma pessoa a tossir no público, etc. Isso tudo é um arcabouço que eles têm que eu realmente não tenho. Mas eu acho que isso depois tem tudo a ver com o curtirmos o palco. Ou seja, eu não tenho que estar preocupada com o texto, não tenho que estar preocupada, eu tenho que saber que eu tenho que estar confortável na minha pele, na minha personagem e divertir-me ao máximo. Demoraste muito a decorar o texto? Não, foi fácil. Essa é a parte fácil porque estou habituada a fazer novelas, por isso. Muito bem, uma última pergunta. Este texto fala também muito sobre questões éticas, até filosóficas. Deste por ti a pensar sobre algumas das questões aqui levantadas? Sim, nós estamos sempre a pensar. Isto acontece sempre, no dia-a-dia, algumas, às vezes até coisas que as pessoas me dizem na rua, ou ainda hoje... Uma das jornalistas que esteve aqui antes disse-me uma coisa, um momento de uma experiência da vida dela, que me fez pensar que não tinha nada a ver com a peça, e isso acontece sempre. Eu acho que se nós formos minimamente sensíveis, vamos sempre a cabecinha a trabalhar. Sara, isto é uma rádio de fado, Rádio Amália, e eu gostava de te pedir para escolheres um fado. Vem assim alguma coisa à cabeça? Eu vou sempre escolher o fado da Marisa, que foi o fado que eu cantei no Pátio das Cantigas. Por isso. Qual é que era? Ó gente da minha terra. Ó gente da minha terra, pronto, sim. Então vamos ouvir Ó gente da minha terra. A meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Thank you. esta tristeza que traz. Foi de vós que a recebi. Eu comecei por perguntar aos atores qual é que era, enfim, qual é que era a personagem deles, não é? Para eles me apresentarem as personagens. No teu caso, a pergunta, não vou dizer para me apresentares a peça, já lá vamos, mas antes disso, como é que foi o teu encontro com este texto? Eu vi uma produção deste texto em Nova Iorque, para aí há 10 anos atrás, e gostei imenso. Comprei logo o texto, traduzi-o, mal cheguei a Portugal. E guardei-o numa gaveta à espera da oportunidade de o pôr em cena, e essa oportunidade surgiu agora aqui no Trindade, e pronto, e com este elenco fantástico, com quem tive a felicidade de trabalhar, porque eles não só são muito talentosos, como são muito generosos na forma como me deixam usar esse talento em prol desta produção. Pelo que agora resta confrontar-nos com o público e perceber qual é a reação deles. Esse trabalho de tradução foi muito exigente? Não, houve algumas questões que eu tive que investigar, porque há aqui uma linguagem jornalística e fotográfica que não é necessariamente a minha, portanto era preciso apropriar-me de uma terminologia mais específica, mas sobretudo isto são dois casais a discutir sobre a vida, sobre o amor, sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos, portanto não é difícil nós identificarmos quer com eles, quer com a linguagem que eles utilizam, porque é muito corrente e portanto não é assim nada muito complexo. É um espetáculo que acaba por levantar questões éticas, até filosóficas. Uhum. Tens pensado sobre algumas das questões que o espetáculo levanta ao longo deste trabalho? Naturalmente, penso sempre e pensamos todos, questionamos-nos, mas para mim mais importante do que dar respostas, o que eu tento não fazer, não julgar o texto, é potenciar as perguntas, é que as pessoas recebam as perguntas como uma provocação saudável, de forma que possam também refletir e pensar como é que se posicionam perante estas questões. E há questões de várias natureza, desde questões de ética e moral, até relacional, até questões de vida e de opção de vida e de sonhos, porque efetivamente todos eles querem coisas distintas, sendo que o que têm em comum é que querem ser felizes, querem exercer-se de uma forma feliz, que eu acho que todos nós podemos simpatizar com essa causa, não é? O Virgílio Castelo estava-me a dizer há bocadinho também que esta peça é sobre uma diferença que existe entre o povo, digamos assim, e a elite intelectual, muitas das vezes, ou seja, o povo não se sente identificado, não se sente sempre identificado no discurso das elites. Isso também se passa em relação ao teatro. É que nesta cena que acabámos de ver aqui, um dos assuntos era curiosamente uma peça de teatro. Por vezes o discurso do teatro também está longe das pessoas, não sei, estou só a levantar uma pergunta. Sim, também. Sim, naturalmente, e é uma pergunta pertinente. Depende do teatro, depende do género, mas há obviamente um teatro bastante elitista, muito intelectualizado, que vive para uma franja do público, legitimamente, e depois há outro teatro que procura ser mais abrangente, procura ser mais genérico, levantar questões que sejam mais transversais, como é o caso deste. Este teatro acaba por ter uma componente popular, apesar de levantar essas questões, e muitas vezes questões pesadas e filosóficas, há um apelo, não é? Nós estamos aqui a ver esta cena e sentimos-nos presos, não é? Sim, o facto de ser popular não significa que as pessoas sejam burras, não é? Ou seja, popular é uma coisa boa, não é? Naturalmente, é isso que eu quero dizer. E, portanto, podem-se colocar questões inteligentes de forma acessível. Às vezes problematizamos excessivamente as questões, conceptualizamos e tornámo-las inacessíveis. E é essa questão também é colocada em cena e com a qual eu me identifico naturalmente. Estás aqui a ser entrevistado para uma rádio de fado e eu não resisto a perguntar-te qual é que era o fado que gostavas de ouvir agora. O chá de minha mãe, que me aqueceu com carinho, não faço ideia. Foi o único que me ocorreu. O chá da minha mãe, pronto. Minha mãe. Muito bem, fica assim. Tá. O cheiro de minha mãe que me aqueceu com carinho, o cheiro de minha mãe que me aqueceu com carinho, mais tarde serviu. Agasalhar meu filhinho, mais tarde serviu também para agasalhar meu filhinho. Vis meu filho com amor, nenhum manto de rainha. Vis meu cheiro da vozinha, para mim tem mais valor do que o cheiro da vozinha. Esta paixão que não finda no cheiro dos meus afetos, esta paixão que do cheiro dos meus afetos, quem sabe se serve ainda para agasalhar meus netos, quem sabe se serve ainda para agasalhar meus netos. Hoje a vontade mais querida que o meu coração contém, hoje a vontade